altar para minha vida oferecer. Tudo o que sou eu quero a ti dispor, e o faço com imenso prazer. Te entregar a minha adoração, recebe, ó Deus, o meu louvor. Aceite a minha humilde oração, que faço a ti, meu Senhor. Contemplei-me, um servo teu, e tem sede de um vaso de honra em tuas mãos. Preciso estar diante de ti, derrama em mim a tua unção. Quero sentir o teu poder, a tua glória eu quero ver. E quando assim acontecer, vai ser maravilhoso, eu sei. Meu coração aberto está, Senhor meu Deus, vem me usar. Servo teu e tem sede de servir. Eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Preciso estar diante de ti, derrama em mim a tua. Quero sentir o teu poder, a tua glória eu quero ver. E quando assim acontecer, vai ser maravilhoso, eu sei. Meu coração aberto está, Senhor.